Pra bom viver do bom bom viver do pra bom viver do bom bom viver do pra bom viver do bom bom viver do pra bom viver do cê sofre do não baixa pra bom viver do bom bom viver do pra bom viver do bom bom viver do pra bom viver do bom bom viver do pra bom viver do cê sofre do não baixa pra bom viver do cê sofre do não basta. Erga para o céu, vinho novo e trem cachaça. Enxuga suas lágrimas na frente do espelho. Sorria é bem melhor, não é isso companheiro? O mundo é dos guerreiros e viva os lenda urbana. Se não firmou o falhão, voltou pra lama. Quem não conhece o drama, dispensa a palavra. Viver na selva urbana não te permite falhas. Dê água a quem tem sede, pão a quem tem fome. Não é por migalhas, honro meu nome. Difícil é ter razão, questão enigmática. Os valores são somados. A boa prática, fé para os descrentes, amor para os carentes. Pra bom vivedor, ideias eficientes. No show da vida ou palco, de volta ao lado. Plantei as lágrimas pra colher aplausos. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, cê sofre do não baixa. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, cê sofre do não baixa. Morra se quiser, viva se puder. No jardim cinzento a vida é louca, né? São mais de mil memórias, em poucas palavras. Amor e ódio ao vento e o tempo expõe as falhas. No mudão sem glória, a chuva lava as mágoas. Título da história, o príncipe vira lata. De um lado os bons se vão e os maus com pouca chance. Tipo cão sem dono, querendo uma revanche. Olha aqui pra mim e tente me tirar. Olha aqui pra mim antes de mencionar. Meu nome em trocadilhos plantados em seus rabiscos. Senhores, colhendo flores, amores, encenam dores. Contracenando episódio dos mil horrores. Venha nós, ainda estamos de pé. Pra bom vivedor, a vida é louca, né? Né? Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, cê sofre do não baixa. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, cê sofre do não baixa. É bom chegar ao topo ou ser o primeiro. Tomar um cálice e brindar com os guerreiros. Dinheiro é bom, mas nem sempre a gente tem. Só não é tudo e nem sempre traz o bem. Quem viu a miséria no rosto de um sofredor, agora aplaude a saga de um vencedor. O amor venceu os fatos no som, sou pragmático. Plantei as lágrimas pra colher aplausos. Olha só, meu sorriso condiz com a trajetória. Medo e transtorno eu deixo pra história. Então se tem alguém ouvindo me passe o rádio. Se a vida é louca, tô sempre sintonizado. E do lado errado os porcos sonham com glórias. Enxou armados, ensinam falsas histórias. Patético, sem muito brilho, eclético ou sem estilo. Então sugiro meu rap e eu tô nos trilhos. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, cê sofre do não baixa. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, bom bom vivedor. Pra bom vivedor, cê sofre do não baixa. Thank you.